nascer. Bom dia alegre da vinda de Jesus. Jesus vem buscar-me para os céus. Ele vem breve para os seus. Bom dia alegre da vinda de Salvos buscar...